nossa entrevistada é Léa Vidigal Medeiros. Ela é advogada, especialista em direito econômico, com tese sobre o papel do BNDES no desenvolvimento brasileiro, e uma das roteiristas que ajudou no show sobre o Juscelino Kubitschek, que a gente vai abordar nesse programa. Mas hoje nós vamos tratar especificamente de um dos grandes enigmas do século, aí, que foi o episódio da morte do Juscelino Kubitschek, que acabou gerando dois relatórios, um da Comissão da Verdade de São Paulo apontando a possibilidade aí de um atentado e outro da Comissão Nacional refutando. Léa, o que te levou a se interessar pelo tema e o que você fez para se aprofundar nele? Bom, ao longo do mestrado, meu mestrado é a respeito da função do BNDES para o desenvolvimento e a questão do planejamento do desenvolvimento veio à tona como mote que guiou o BNDES, então eu tive que ir atrás da história do planejamento no século XX. E quando eu fui abordar esse tema, a história revela o plano de metas como auge do planejamento do desenvolvimento brasileiro. E o JK, o governo JK, foram um objeto de estudo profundo para entender aí o papel do banco. E com isso surgiu, eu tive acesso ao relatório da Comissão Municipal da Verdade de São Paulo e a documentos que tratavam da morte de JK, levando a conclusão irrefutável de que teria sido um assassinato. Mas eram documentos que estavam esparsos, que eram de difícil acesso, de conhecimento restrito, e eu achei que a USP e a minha própria pesquisa poderia ajudar a coletar esses elementos, sistematizá-los, encontrar mais por meio de um processo de investigação sério. E então a gente busquei congregar pesquisadores aí da graduação e da pós-graduação para trabalharem nessa pesquisa. Especificamente da Faculdade de Direito ou de vários? Da Faculdade de Direito da USP, também teve pessoas da História, da Faculdade de História da USP, pessoas da Faculdade do Mackenzie, do Direito Mackenzie. São pesquisadores de graduação, inclusive, mas também de pós, inclusive professores da São Francisco e de outras unidades da USP se envolveram no processo. A gente acabou conseguindo acessar juristas que deram pareceres jurídicos sobre a questão, sim, no ano, isso foi a partir de 2013, né? Agora, esse dossiê tinha, que tipo de documento que tinha? Então, foi montado um plano de pesquisa, que passou a ser o plano de pesquisa da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, passou a ser se montou o grupo de trabalho Juscelino Kubitschek, de pesquisadores da USP e do Mackenzie, e esse grupo foi internalizado na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. E um plano de pesquisa foi estruturado para coletar documentos, investigar novos documentos e ouvir pessoas que nunca tinham sido ouvidas, solicitar relatórios e documentos oficiais onde quer que eles estivessem, que fossem anteriores a essa investigação, para compilar esses dados, e a partir disso fazer uma sistematização por eixos. Então, eixos anteriores à morte, um eixo de investigação do momento da morte e um eixo de investigação posterior à morte. E quando vocês começam, o que tinha sido coletado até então? Tinham oitivas, né? A Comissão Municipal já tinha feito um trabalho muito sério de oitiva de testemunhas que ainda estavam vivas no momento. Todo o Brasil? Oi? Testemunhas de todo o Brasil? Sim, o Carlos Heitor Coni, por exemplo, o Gabriel Vilaforte, que é o filho do dono do hotel em que o Juscelino estacionou sem previsão e sem explicação por uma hora antes, 3-4 minutos antes de morrer na Dutra. São testemunhas de todo o Brasil, um jornalista que viu os elementos de prova do local do crime serem alterados na madrugada antes da perícia. Então eram muito relevantes os elementos de prova. Então, para a gente reconstituir aí, dentro da viagem dele, quais são os pontos que mais chamaram a atenção? Porque, deixa eu colocar a versão vulgar aí, é que ele saiu aqui de São Paulo para encontrar um amante, no meio do caminho teve um acidente com um ônibus. Então seria muito aleatório para se montar um atentado. O que vocês levantaram que contrapunha essa versão? Olha, com base em vários documentos e relatórios e depoimentos, a gente chegou a alguns fatos, né, que em síntese, para pensar alguns, porque são muitos, o relatório tem quase 1000 páginas. Mas, primeiro, ele não estava indo ao Rio de Janeiro para encontrar a amante, ele estava indo encontrar uma empresária portuguesa, que era próxima, para justamente criar algum tipo de envolvimento em negócios para se sustentar, porque o Juscelino naquele período estava sem aí um sustento garantido, ao contrário do que diziam, né, que era a sétima fortuna do mundo, etc. Em segundo lugar, dali a 2 dias ele tinha uma agenda, uma reunião secreta, agendada por generais não nomeados, que entraram em contato com o primo dele, Carlos Murilo, que hoje está vivo e prestou depoimento, para tratar do contexto político, ou seja, ele estava em atividade política plena e os militares eram conscientes da amplitude que representava a figura de JK ainda em 76. Ele tinha ambição de se candidatar, de voltar a ser uma referência política para o Brasil. Isso é indubitável. Ele entrou, então ele saiu de São Paulo vindo de uma reunião com governadores da Bacia do Prata, uma articulação política muito ampla, e ele estava na casa da Manchete, do jornalista Adolfo Bloch, e pegou o carro, o Opala, com o motorista em direção ao Rio de Janeiro. Nessa viagem, sem nenhuma explicação, ele parou no Hotel Fazenda Vila Forte, cujo proprietário Vila Forte era amigo do general Gobiri do Conte Silva. Você falou que era o Guilherme Romano? O proprietário do hotel era o Vila Forte. Eu não lembro o primeiro nome, mas o sobrenome Vila Forte, ele era amigo do Gobiri do Conte Silva. Esse hotel estava vazio, era 5h30 da tarde de um domingo, e Juscelino passou lá cerca de mais de uma hora, quase 2 horas, e não se tem notícia do que foi feito lá, inclusive de quem estava lá, não tinha, estava vazio. E vocês levantam como essa informação de que ele parou lá e ficou 2 horas? O filho do proprietário, que é um brigadeiro, Vila Forte, o filho dele, Gabriel Vilaforte, confirmou que ele esteve lá por esse período e que o hotel estava vazio. E ele não fala com quem que o... Não fala, não fala. Ele próprio falou que passou por lá, mas que ele não relata o conteúdo dessa estadia, o que ele teria feito lá dentro. O fato é que depois o motorista, eles retornaram para o carro, o motorista estranhou. Tinha alguma coisa estranha com o Opala, que era novo, não era um carro antigo, era um carro novo, relativamente novo. E quem que ouviu essa reclamação? Foi uma manobrista do pátio do hotel, que o Coni, Carlos Vitor Coni, relatou ter entrevistado no dia seguinte da morte. Tá. E então, dali, eles saíram, voltaram para Dutra. Ressalta-se que esse hotel, ele não é na beira da estrada, ele tem uma vicinal que leva a ele. Então não foi uma coisa, preciso parar para tomar um café rápido e voltar. Foi alguma coisa além que não tava relatada para ninguém mais. E minutos, assim, 5, 6 minutos depois de retomar a pista, a colisão aconteceu, uma colisão fatal, que numa reta, contra uma carreta que vinha no sentido contrário, né? Então ele estava no sentido São Paulo-Rio e a carreta veio no sentido Rio-São Paulo. Aquela história de que o motorista tinha um furo no crânio não é lenda urbana? Isso é uma hipótese. O que está provado absolutamente. Existiam planos para assassinar o Juscelino desde do plano Paraçar. Antes de chegar nisso, você falou que as provas foram adulteradas. Isso, e existia, o que é certo, existiam esses planos e as provas que afeririam as circunstâncias da morte, que foi a perícia realizada na sequência da colisão, elas foram totalmente adulteradas. A perícia foi forjada, foi criada no contexto dessa perícia uma colisão entre um ônibus e o Opala, que teria desviado a trajetória do Opala para colidir, que viria a colidir no desgovernado na carreta, mas essa colisão nunca aconteceu. Tem laudo técnico, tem parecer técnico da ocasião, já provando com cálculos matemáticos o quanto estava primitiva a elaboração desse laudo. Tem fotografias revelando que a traseira esquerda do Opala, onde a perícia disse que teria sido o ponto de colisão entre o ônibus e o Opala, ela estava íntegra no momento da colisão, no momento seguinte à colisão. Mas no dia seguinte, quando se tirou, a polícia fabricou outras fotos, essa traseira esquerda estava danificada, estava avariada. Ou seja, a avaria do Opala, que foi a base que serviu de causa, digamos assim, do acidente, ela foi produzida depois do acidente. Ela foi produzida no pátio da delegacia ou em algum momento posterior. As provas foram adulteradas sem nenhuma dúvida. Sim. E essa perícia é fraudada. Essa moto está supostamente dentro da Operação Condor. É isso? Tem uma carta enviada pelo general Contreras, coronel Contreras Sepúlveda, que era chefe do Serviço Secreto Chileno, em 1975, agosto de 1975, para o general Figueiredo, então chefe do SNI. Essa carta, ela concorda com os termos propostos pela autoridade brasileira para lidar com a instabilidade gerada por algumas lideranças do Cone Sul, nomeadamente Kubitschek e Letelier. Que é assassinado... Assinada pelo Contreras, pelo Contreras, e meses depois o Orlando Letelier, que era um senador chileno, viria a ser assassinado em Washington por uma bomba. Isso foi provado, inclusive os americanos julgaram e condenaram o Contreras, que ficou preso. E dali a meses morreriam Lacerda, Jango e Juscelino Kubitschek no ano de 76. Em circunstâncias não explicadas. Quer dizer, os quatro, o tempo que ele que transcorreu entre o primeiro e o último foi de um ano? Cerca de um ano, um pouco mais que isso. E essa carta, ela, junto com todas as evidências já que estão coligidas nesse relatório, elas não deixam dúvidas sobre a cooperação entre os Estados latino-americanos e a influência e a determinação dos norte-americanos em organizar esse sistema, treinamento de eliminação de lideranças e de eliminação de provas que levariam à consciência desses crimes. Quando se fala em americanos, que área do governo que atuava nisso? Olha, eu não sei, as provas, elas não são, digamos, não levam às pessoas, mas elas revelam as cartas do Serviço Secreto americano, as cartas da Secretaria de Estado norte-americano para as embaixadas do mundo inteiro, revelam um monitoramento constante de onde estava o Juscelino Kubitschek desde 63 até 76, que foi quando ele morreu. Revelam que existiam reuniões entre embaixadores e o governo brasileiro, Castelo Branco e os posteriores, para criar factoides para desacreditar, então, acusações de corrupção, acusações de desvios que teriam sido feitos pelo Juscelino. Por que não tentaram prender? Prenderam. Ah, ele chegou a ficar preso. Prenderam. No AI-5, na noite do AI-5, ele foi preso, ele foi... teve N IPMs, muitos IPMs. Quer dizer que a desconstrução da imagem do Juscelino fazia parte de uma estratégia política. De uma agenda que foi, inclusive, articulada entre os americanos e o governo brasileiro para desacreditar a imagem pública e então caçá-lo. Ele foi caçado em junho de 64, se não me engano. E antes disso, é clara a agenda estruturada entre os americanos e o governo brasileiro a partir das cartas oficiais, não de histórias contadas, né? Isso está tudo registrado. E, simultaneamente, tinha uma correspondência na mídia. Então, o Jornal do Brasil e outros veículos de comunicação repetindo as calúnias e a difamação, todas essas histórias falsas, como se verdade fosse. Então, tinha notícia do período. Saiu o documento que prova a corrupção na construção da ponte da Ponte da Amizade no Paraguai. E nunca, o documento nunca apareceu, mas a notícia estava lá e ela estava repetida várias vezes à exaustão. Isso é uma delas. É uma tática antiga isso aí. Exatamente. A parte de diversão levantava ou só a parte de corrupção? Parte de? Subversão. Sim, tem inquéritos policiais militares de que ele seria comunista, ele foi torturado psicologicamente, então eram interrogatórios para uma pessoa de quase 70, né, 60 e tantos anos, de horas a fio, com perguntas aleatórias para, de fato... Ah, ele foi submetido a isso? Foi, a séries de... Ele pisou na volta do exílio, ele foi exilado, né, em Paris. Assim que ele voltou em 65, ele recebeu uma série de intimações para depor no Rio de Janeiro sobre IPMs secretos que nunca foram revelados, processos nunca revelados. Então, o interrogatório, a íntegra não deu para... Não, porque são arquivos que a gente não acessa. Exatamente. Os porões aí. Mas tem algo, tem decisão do Supremo Tribunal Federal dos anos 70, eu não vou me lembrar o processo exato, mas... declarando que apesar de diversas denúncias, nunca houve prova de efetiva corrupção por parte do Juscelino Kubitschek. O Supremo era corajoso? Eu acho que ficou tão impossível. Eles buscaram de todo modo manchar trazer essas provas ao lume, mas não havia a fumaça que foi criada na mídia. No final da vida, a informação que a gente tinha é que ele vivia num... Eu morava num apartamento emprestado, Sebastião Paes de Almeida. O que a gente apurou foram testemunhas, o Arnaldo Nisquier era uma pessoa que levava dinheiro para ele no exílio, levava dinheiro do bloco que financiava, amigos mandavam dinheiro e ele contava moedas. O coronel Afonso Eleodoro está vivo até hoje, conta que ele visitou algumas vezes ele no exílio e contava o dinheiro para se sustentar mesmo por amigos. É bem difícil o final da... É, o Dr. Walter lá disse que uma vez chegaram a fazer uma vaquinha para um tratamento médico dele também, porque ele nem para... É, provável. E essas manchetes, essa lenda da sétima fortuna do mundo, quem é que propaga isso? É uma dos conteúdos dessa máquina de mentiras montada aí para desacreditar a imagem. Inclusive, um dos telegramas enviados para as embaixadas era justamente esse ponto de... ser uma fortuna mundial, de ter arrecadado muito dinheiro com o governo, Brasília ter sido fonte de corrupção extrema. A própria embaixada disseminar isso aí? Em conversas privadas com governantes militares, né? Tá. Então, a mídia internacional, de alguma maneira, como é que abordou o golpe aqui e o papel do Juscelino? O aspecto da mídia internacional a gente abordou menos, porque a ideia era justamente entender como ele foi... assassinado em vários aspectos, né? Então, politicamente, publicamente, no sentido da opinião, da comunicação, da opinião pública, e fisicamente, no sentido dos vários planos que existiam para matá-lo, né? Por que houve aquele conflito com a Comissão Nacional da Verdade? Então, na verdade, a intenção inicialmente era cooperar com a Comissão Nacional da Verdade, porque os pesquisadores da USP tinham braços e tinham disponibilidade para fazer uma investigação à altura de um presidente da República, e a Comissão Nacional da Verdade tinha mandato e competência para isso. E a tentativa foi de cooperar, no sentido de levar o material coligido e levar os pedidos de oitivas de todos os vivos, o coronel Afonso Eleodoro e o Carlos Murilo, que são respectivamente secretário que acompanhou o Juscelino toda a vida, e o primo de JK, que estão vivos, guardam essa história até hoje, nunca foram ouvidos. Então foram, digamos, feitos pedidos de oitivas e de documentos. Mas a Comissão Nacional da Verdade nunca respondeu, foram mais de 30 ofícios e pedidos de audiências, e a Comissão Nacional nunca respondeu, e o resultado foi a publicação de um relatório, uma conclusão, que é a replicação do laudo forjado da ditadura militar. Não teve nenhuma pesquisa adicional? A Comissão Nacional não fez investigação. Então, é um assunto tabu? O que é? Olha, eu não tenho dúvidas de que o assassinato de um presidente da República levanta muitas perguntas, né? Por que assassinar alguém que não era comunista, que não era um ditador, que era muito popular, era o homem mais popular, segundo os próprios americanos, era certeza que ele seria eleito em 65 e em 76 de novo seria a figura pública mais abrangente. Por que isso? Por quê? O que foi embora com ele, com o sumiço dessa figura brasileira, né? Então, e quais os envolvidos? Isso implica muitos interesses, né? Então, eu não tenho, digamos, a comprovação do que se passou internamente na Comissão Nacional da Verdade. O que eu tenho é a certeza de que esse assunto foi pro índex, assim, ele foi vetado. Ele não foi abordado, muito menos investigado pela comissão. Se um assunto central desse aí merecesse tratamento, você diria que o resultado final da comissão foi satisfatório? Não. Isso é fora de dúvida, não só no assunto Juscelino Kubitschek, mas em outros, como por exemplo, João Goulart, o Anís Teixeira, que caiu no posto de um elevador, ninguém nunca explicou o que aconteceu. A Comissão Nacional não deu resposta para nenhuma dessas questões. Aliás, ela deu resposta só no caso do Juscelino, reafirmando a tese do acidente, que é a tese da ditadura, por alguma razão que eu também não posso te dizer. Foi categórica nesse sentido. Mas, inclusive, mortos desaparecidos, desconhecidos, pessoas comuns, tiveram dificuldade aí em ter os seus casos resolvidos. Algumas coisas andaram, mas... É geral a insatisfação com a Comissão Nacional da Verdade. No caso do JK, eu diria que andou para trás, assim, o trabalho de esclarecimento desse assunto. Muito bom. Quanto tempo deu aí?